Perfume da chupa da corte nós zero bala. Tu nunca entende como ela rege, como ela quer Austrália. Não sei quem te trouxe, mas essa noite vou te levar pra casa. Porque eu já sabia o que ela queria antes da vida acabar. Tira a roupa agora e deita na minha cama. Baby, faz de conta que você me ama. Na tua mente tô morando uma semana. Meu peru vai te fazer esquecer minha fama. Quando ela senta no meu colo, diz que não aguenta se controlar. Destino que fez nós se encontrar. Da vida nós se ama. Ela para tudo aonde chega. Salto alto vestido de seda. Noite funk não é que muda o clima. Tênis combinando com a camisa. Essa porra é um estilo de vida. Toda vez que eu olho pra essa bunda, dá vontade de ficar em cima. Tipo esse flow nessa batida. Netflix, saco, putaria. Nós fazendo a noite virar dia. Essa porra é um estilo de vida. Posso dizer que eu sou inocente, pra falar muito de um amor que eu não sente. Mas não é pra qualquer um tá aqui onde nós tá. Tudo que eu tenho na vida tive que conquistar. Fome da chupa da corte na zero bala. Tu nunca entende como ela rege, como ela quer Austrália. Não sei quem te trouxe, mas essa noite vou te levar pra casa. Porque eu já sabia o que ela queria antes da vida acabar. Tira a roupa agora e deita na minha cama. Baby, faz de conta que você me ama. Na tua mente tô morando uma semana. Meu peru vai te fazer esquecer minha fama.